educação mínima, nem mais nem menos. Expropriação da burguesia, primeiro momento. Abra as cortinas, comece logo a cena. Revolução socialista não é filme de cinema. Não tem nenhum Babeco, nenhum Spielberg. Quem escreve este roteiro não é o Shakespeare, é só a gente da favela. Rápido e letal igual a Bruce Lee. Balançando as estruturas, a periferia de todo mundo não pode perder mais nenhum puto. Já dizia o velho Marx, proletário em todos os países unidos. Condição elementar para a implantação do comunismo. África, as colônias asiáticas, América Latina. Quais as diferenças que existem? Quase ou nenhuma, pouco irrelevante. Foram todas invadidas por um pilantra branco. Uns mais antigos, outros bem mais novos. Mas seus objetivos nunca se renovam. Roubar riquezas nossas, matar os nossos manos. Estuprar nossas garotas, enquadrar nossos pivetes. Fazer mais uma mãe chorar no cemitério. Nestas horas eu não oro, eu juro. Que o revide desta treta ainda gera um outro luto. Vamos que vamos, deixa quieto. Pois nas quebradas da favela que é pilantra escorrega. A união da maioria prevalece. Gíria vermelha exemplifica o Nordeste. A tua hora tá chegando. Elite descarada, se ajoelhe, pegue a cruz e vai rezando. A hora do revide tá chegando. O Titanic afundou. A hora do revide tá chegando. Revolução proletária, periferia armada. Todos em frente, todos ao ataque. É doutor, seu Titanic afundou. Rua sem gambé, empresa sem patrão. A mãe estende a mão aos céus e agradece a sua prece. Por justiça, finalmente Deus ouviu. Brasil, periferia armada, pátria de fuzil. Boy, que viu, tremeu na base de Roma, anticristo. Condena os escritos de Marx. É o espectro do comunismo que se alastra. É o espírito do capitalismo no fio da navalha. Invade meu barraco, revira minhas traias. Só encontra lá livro vermelho que alimenta minha alma. Pá, é hora do revide. Só ladrão de consciência tomando Gotham City. Pode chapar o tambor. Acenda o pavio, o gueto explodiu. Chama Lenny, negro Cosme, chama Trotsky, zumbi. Chama lá preta Dandara, chama Luiz Amaiai. Sou assim, consciência para si. O movimento é crônico, popular e ciclônico. Que rápido expropria, tipo Super Sonic. Burgueses atônitos em pânico. De 100 anota aí, eu sei nenhum é santo. Entretanto a nós nativa, 100% comunista. O gigante adormecido que agora aterroriza. Gíria vermelha invertendo os papéis do filme. Tipo Sherlock viajando na trilha do crime. Elementar meu caro Watson, os burgueses são culpados até os sócios. Se ajoelhar não adianta, é só blasfêmia. Tipo o choro do Lula para nos ludibriar. Seja bem-vindo ao Brasil sem conto de vigário. Seja bem-vindo ao Brasil sem latifundiário. Seja bem-vindo ao Brasil revolucionário. Seja bem-vindo ao mais novo estado operário. E camponês operário. A hora do revide tá chegando. Revolução proletária, periferia armada. Todos em frente, todos ao ataque. É doutor, seu Titanic afundou. A hora do revide tá chegando. Revolução proletária, periferia armada. Todos em frente, todos ao ataque. É doutor, seu Titanic afundou.